por favor, responda o coco, não deixa o coco parar. Quem canta aqui é Ferrugem, agora eu vou me apresentar. Eu canto noite e canto dia, não sei quando eu vou parar. Essa é minha melodia, eu canto em qualquer lugar. Pois se você quiser chegar, mas não venha dizer horror. É Filimino fazendeiro Meu falando. nome artístico chama-se Ferrugem. Por quê? Porque desde criança meu rosto era cheio de sarda. Entendeu? Então, meus próprios colegas, quando criança, aí colocou esse apelido em mim. E esse ficou. Balança o teu ganzá e sacode em cima de mim. Sou braço de mar sem fim, eu sou areia Comecei a cantar prateada. mais ou menos assim, com 7 anos de idade, e quando completei de 10 para 11 anos de idade, eu escrevi o primeiro coco. Já amassou, lança logo a tua rede e me mostra o teu valor. Ô pescador, me diga, amigo velho, quantos peixes já pescou? Quando chega lá em cima, vê se... 1, 2, 3, 4. A estrela do céu corre, aí também quero correr. A estrela atrás da lua, eu ando atrás e o bem querer. Meu nome é Ana Lúcia, eu sou a vocalista. Trabalho com coco há 49 anos. E aqui são as minhas paquitas. A gente aprendeu a sambar o coco através de Ana, que Ana que levava a gente para sambar o coco e a gente brincar. E foi aí que a gente foi entrando, gostando da coisa e ficando. Mas todo mundo tem um amor, todo mundo tem um bem. Quem tiver o seu amor, desejo que viva bem. Pelo amor todo mundo chora, pelo amor todo mundo tem. Mas não é ba. Esse é meu samba baião. Mas não é ba. Do norte batera, na minha jangada motor, o vento a geralu, pois não podemos virar, mas cuidado pra não cair. Pra o tubarão não pega. Era garoto, já via essas brincadeiras aí, eu gostei. Eu entrei na brincadeira porque quando eu comecei a pegar bomba, comecei já a aprender. E nem cantar eu cantava ainda, porque era muito garotinho. Eu tinha uns 12 a 13 anos. Aí comecei a brincar. Com 9 anos eu já estava batendo, com 9 anos eu entrei em pescaria. Ficava com um bombinho brincando. E lá vai, lá vai, lá vai. Conheci as amigas. Tudo brincando comigo. Do jeito, eu tinha que entrar na brincadeira até o fim. Coco de roda é um pandeiro, um taró, o ganzá e o bombo. Tá feito. Sua garganta e acabou a história. O coco brilha. Agora, como foi que nasceu? Por que os negros foram empatados de quê? De cantar, de dançar. Mas os negros tão sabidos, que mesmo assim, eles empatando, eles sabiam louvar aos santos que eles queriam, através da palma, aqueles que estavam partindo o coco, batia no compasso, aquela outra quando se levantava, quando não tinha o que fazer, batia numa quenga numa outra. A outra não tinha uma quenga, mas pegava, tirava os tamancos e batia no tamanco. Tá entendendo como é que é? Esse é o velho Ferrugem, que de enferrujado não tem na nada. A serra está fazendo a serrania. Aí a resposta é assim, ó, é mais rápida. Lá naquela serra está fazendo a serrania. Há um doutor escondido dentro de uma beleza, onde chamar o vaqueiro José Filhos de Maria. Lá naquela serra, tá fazendo a serra. Bata a palma no salão, que é serra. Coco de raiz é esse que você vai buscar lá embaixo, arrastando de todo jeito, puxando ele de baixo pra cima. Coco de raiz é esse coco que o cara canta feito eu canto, esse coco que tem embolado, esse é coco de raiz. Noite ao fogão, ao doutor escondia dentro de uma beleza, pode chamar o vaqueiro dos afins de maré. Mas correndo, fazendo vento, deixa a poeira voar. Vai correndo, fazendo vento, deixa a poeira voar. Vai correndo, fazendo vento, deixa a poeira voar. Bate pra lá, bate pra cá, passo no canto e eu tô aqui, não me levanto, tô com medo de apanhar. Eu vou cantar, eu vou seguir o meu caminho, e agora que eu tô sozinho, eu só quero navegar mais correndo, fazendo vento. Deixa a poeira voar. Vai correndo, fazendo vento. Deixa a poeira. De onde a gente não espera que sai. Eu nunca pensava que chegava num lugar desse maravilhoso, a gravar cu. Eu não tinha nem ideia, eu não tinha nem ideia. Chegou as meninas lá, Isa, que aí começou a conversar, lá vai. Vai, vai ou não vai? Vai o okay. Quê? Até de fim que a gente chegou, né? Entendeu? E hoje em dia me sinto feliz na brincadeira do meu corpo. Eu vinha do norte da terra, da minha jangada motor, o vento a geralu, pois eu podemos virar, mas cuidado pra não cair. Pra o tubarão não pegar. Pra não cair, pra o tubarão não pegar. Mas cuidado pra não cair, pra o tubarão não pegar. Praia tem pedras finas, onde o ferreiro trabalha. Ferreiro na oficina e coqueiro só tem na praia. Ferreiro na oficina e coqueiro só tem na praia. Quando tiver perto de terminar, já no meio eu vou. Aí eu venho, morena, minha morena, morena, cor de candela. Bonita não era ela. Na praia tem pedras finas, onde o ferreiro trabalha. Ferreiro na oficina e coqueiro só tem na praia. Na praia tem pedras finas, onde o ferreiro trabalha. Ferreiro na oficina e coqueiro só tem na praia. Mas na praia tem pedras finas, onde o ferreiro trabalha. Ferreiro na oficina e coco de roda é uma coisa maravilhosa. Tudo é criança, é adulto, é velho, é tudo coco. Era uma coisa boa, bonita. Só que antigamente tinha uma tradição, era nas noites de São João. Hoje o coco está com uma fama maravilhosa e está participando de aniversário, em festa, em todo lugar. Eu vinha do norte da terra, da minha jangada motor, o vento a geralu, pois não podemos virar, mas cuidado pra não cair. Pra o tubarão não pegar. Mas cuidado pra não cair. Pra o tubarão não pegar. Mas cuidado pra não cair. Pra o tubarão não pegar. Aê! Tá tão lindo. Estavam gravando? Já gravou. Tem mais? Ah, agora. Agora já passa aí. O tubarão é melhor.